a favela se revolta. Cheio de segurança e pintura blindada, pagando arrogância o tempo inteiro. Desfila por aí gastando nosso dinheiro, tá na cueca ou no caixa 2. Muita gente votou neles e se arrependeu depois. Nada mudou, tá tudo aí de novo. É tudo mentiroso, iludindo o nosso povo. Eu não aguento, não, não quero mais. Esses canalhas eu não voto nunca mais. E tanto faz o partido de que lado. Tudo ladrão, farinha do mesmo saco. Brasília, pagando de bacana, safado sem vergonha, político sacana. Mas não me engana, eu não dou arrego. Aqui é a favela, boiadeira, W negro. Do nosso jeito, vamos dizer, conexão direta com a DMDC. Seja no morro ou então no Rubem Berta, povo sofrido, esquecido na favela. 500 anos e aqui nada mudou. Se liga no caô que o Bezerra avisou. O que fazer então? Eleger ladrão, seja da situação ou da oposição. Todos eles tiveram sua chance, só sugaram o nosso sangue. Nosso suor de povo sofrido, desempregado ou desnutrido. Pense nisso, procure refletir aonde vai parar o futuro do país. Numa conta na Suíça superfaturada. Se liga no gangue, está de terno e gravata. Ridícula, cueca dos ladrões do povo. Impeachment, brasileiro verdadeiro, povo de boa. Não acredito no desvio nas costas do lobo. Isso tem que mudar. A luta vanguardeira, revolucionária. No sangue, no olhar, no sentimento que explode no canto. Sofrimento, muita dor e planto. No planalto central, até o final. Carnaval, desemprego do povo, até o final. Paciência dos loucos já chegou. Guerreiro vem lutar, vem trincar, se juntar. Pelo amor de novo, com as caras pintadas. A luta pela liberdade tão sonhada. Babilônico, guerreiro supremo da luz. A liberdade no canto, o amor que conduz. A união, a retenção, a recessão econômica. A pública, social, a inclusão, anônima, desigual. Da nação, dos loucos, dos ladrão, dos poucos. Do desvio da verba, do país sofredor que não sai da merda. Liberta com luta, com garra. O povo na praça gritando por nada. Falta pouco, mas a gente vai cantando. A liberdade no amor, conquistando o gol. Stop.